andrecdesmoral.com.br. 086 Acessórios Automotivos. Bora, Felipinho, sucato galego. E olha essa novinha toda quietinha, ninguém desconfia. Seu pai não imagina que fora de casa ela é um probleminha. Olha essa novinha, ninguém desconfia. Seu pai não imagina que fora de casa. E ah, se você quiser, tem que acompanhar. Mas ela faz de um jeito, cê não vai acreditar. Se você quiser, tem que acompanhar. Mas ela faz de um jeito. Olha como ela tá, olha como ela tá. Sentando, sentando, sentando, sentando, sentando, sentando. Vai, eu a louca. Meu parceiro Severino.